todas as melhores discotecas nacionais com entrada grátis. Tchau, eu não conseguia respirar. Ora, onde é que está a paciente que não consegue respirar? Sobre se entrega de oxigênio ao domicílio. Vamos a casa. Enfim, já uma botija pela boca abaixo que até anda de lado. O asfalto que falta. Um programa de Leo Vigildo Carraça para o Roxo Urubu. Leo Vigildo Carraça, licenciado em Código da Estrada, especialista em prevenção rodoviária e com algumas noções de mecânica automóvel. Vamos então ao programa O Asfalto que Falta, e como o programa vai se passar no exterior, vou desde já passar a emissão para o Leo Vigildo Carraça, que se encontra algures nessas estradas. Então pá, como é que estás? Ando preocupado com o meu filho. Mas isso agora não é problema. Agora existe em Braga o Grêmio de Explicações Matias. Com as Explicações Matias, aprendes o que não sabias. Não é isso. O meu filho ainda não nasceu. O problema é que a minha namorada está grávida. E por isso ando preocupado com o meu filho, percebes? Olha, a culpa foi tua. Não usaste os preservativos Cardoso. Com os preservativos Cardoso, toda a segurança pelo mesmo gozo. Preservativos Cardoso. A elegância de uma marca de qualidade. Inclui vários extras que você nem imagina e é um produto com a garantia recalchutagem em pé. Uau! E é bem vestida e à prova de sida! Que vaidoso! Vai num preservativo Cardoso! Entrou a entrevista. Não devia ter falado? A conversa com Clara Moreira acerca do tratamento de... Isto é horrível, desculpa lá, fuga. Gracinha, agora já queres, não é, a minha bruxinha? Ai, ó, menina! É bruxa, oh, obrigada. Palminhas. Um geladinho de baunilha. Não, não gosto de baunilha. A culpa não é minha, não é. A culpa é de quem me põe a gravar spots. Ora bem, isto vai ser mesmo à primeira. Que nojo, eu acho que isto vai ficar mal. Olé, Pinto da Costa, olé, olé. Quem sou eu? Ai, nada melhor que um banho ao fim de um treino destes. É verdade. O problema é o meu cabelo. Tenho que usar um shampoo e um amaciador. Que trabalheira! Oh, agora não é preciso! Eu uso o novo 3 em 1 da Gregório! 3 em 1? É verdade! O novo 3 em 1 é shampoo, desamaciador e whisky velho! Tudo no mesmo frasco! Lava, desamacia e ainda podes beber uns copos no chuveiro. Experimenta e vê! Então pá, que tal o novo 3 em 1? O shampoo, o desamaciador não valem nada. O meu cabelo está uma merda, parece palhadaço. Mas o whisky é uma maravilha. Já estou com uma trombose de baralho. Estás tão lindinho, anda embora. Novo 3 em 1 da Gregório. Só experimentando. Gregório Universitária. Já estou a ficar xexé. Mais uma? Ou já está? Oh, Sofia, porta-te direita. Meia-noite. A rádio Mistério Governo. Tenho medo a perder. A perder-te depois. Margarida. Não gosto da voz. Enganaste-te na letra. Não. Kiss me tiger. Ta, não sei ler. Kiss me tiger. Eu gosto da parte do. Eu faço o. Anda. Bessa-me. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, Margarita. Não é assim a letra. A letra é que tengo medo de tenerte e perderte después. Ora bem, Nicolai, acho que eu fico feliz. Não, sério, basta altamente, logo a dizer cara ao óculos. Junto à Academia da Aeróbica. Disse, mas isto é uma cagada. Eu não é. O segundo aniversário. Este cara. Fala normal. Está calado. Sessões de música com os aniversários. Acendeu-se. Acendeu-se uma fogueira. Num curto. Sigam Hitler. Vai dançar, mas eu é que fiz a música. Que nojo. Estás a rir de quê? Já nada nos impede. Pronto. Quem é que está a dizer isto? É o Hitler? Ih, merda, vou começar. Estou toda a tremer, meu. Vou-me sentar. Estou mesmo toda a tremer, não sei o que se passa comigo. O fogo é uma cena estranhíssima. Desculpa. Sabe como cozinhar? Não, que merda! Tum, tum, tum, tum. Não, vou cantar aquela. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vá lá, James Bond, James Bond. Eu não tenho hipótese nesta merda, meu. Vou começar de novo. Estou com a voz toda a tremer, meu. Nota-se. Extra, extra! Pronto, já está. Para, já está. Os níveis estão bons. Claro, tu tens uma voz excelente, não é? Pés e pés. Durante, a primeira pergunta que eu te faço é... O problema não é estar só. Isso até pode ser bom. Agora sentir solidão torna as coisas muito duras. A Companhia de Teatro de Braga apresenta Um Inferno, de Steven Berkoff. De quarta a sexta às 21h45 e sábados à meia-noite, no edifício dos Antigos Correios. Um espetáculo de Fernando Candeias. Apoio Rádio Universitária. Esta sexta-feira, 23 de julho, Dom Jorge Ortiga vai estar na Rádio Universitária do Minho. O novo arcebispo primaz de Braga vem falar sobre o futuro da Diocese e da Igreja Católica na primeira grande entrevista depois da tomada de posse. É nesta atitude que gostaria de me situar. Ser na Rádio Universitária uma presença de Igreja, ou seja, uma presença de alguém que congrega e que une. A reflexão está marcada esta sexta-feira às 10 da noite numa edição especial do Discurso Direto. Olá, eu sou o Bossa e Si. Gostaria de vos convidar a aparecer no Salão Nobre do Teatro Circo no próximo dia 13, às 18h30. Com o apoio da Rádio Universidade do Minho, vou-vos mostrar o meu álbum Manda Chuva. As intrigas, os escândalos, as curiosidades, os acontecimentos mais insólitos para ouvir já a seguir em 107.8. O governador civil vai estar na Rádio Universitária do Minho. Esta quarta-feira, às 5 da tarde, Pedro Bacelar de Vasconcelos fala sobre os 4 anos que passou no governo civil e sobre as principais questões que ultrapassou. Foram realmente momentos muito difíceis. Creio que dos momentos mais difíceis da minha vida foram esses onde, no exercício das minhas funções como governador civil do distrito, tive de enfrentar manifestações de grande hostilidade, insultuosas, irracionais, e que, se tinham sido deixadas correr livremente, podiam ter mergulhado, pelo menos, o noroeste do país, os distritos de Porto, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, numa quase guerra civil. Quarta-feira, o governador civil de Braga, em discurso direto, na Rádio Universitária. Domingo, ao meio-dia, a reedição. Eu sou sacristão. O púlpito, a sacristia, o palco, os camarins, os atores. Ingredientes de A Pior das Profissões, de Boris Vian. Um espetáculo da Companhia de Teatro de Braga, no Teatro Circo, terças, quartas e quintas, às 18h30, sextas e sábados, à meia-noite. Apoio Rádio Universitário do Minho. Posso fazer voz de homem? Rádio Universitária do Minho. Rádio Universitária. Isto parece o Durém. Rádio Universitária. Faz voz em condições. Não sei. Faz a tua voz. Rádio. Não. Rádio Universitária do Minho. Rádio Universitária do Minho! Foi no ginásio, a falar com as minhas amigas, que descobri que todas usavam a mesma t-shirt. Pensei, tenho que experimentar. Então percebi porque é que todas a usavam. É pela incrível sensação de conforto. T-shirts da Rádio Universitária, à venda na loja Tricórnio. As t-shirts da Rádio Universitária são fantásticas. Confio nelas. Só Jazz. Segunda à sexta, 21-22. Realização e apresentação de José Carlos Santos. Na Universitária. Universitária, a cantar desde 1989.